ver alguma falha, espreitar como cobras venenosas, jararacas envenenadas, para dar o bote. Então Jesus entende isso e diz: não, eu não vim para ser chamado de curandeiro, eu não vim para ficar fazendo espetáculos para os olhos curiosos, eu vim com um propósito, e o meu propósito é libertar, ajudar, converter. É, meus irmãos, Jesus disse: vocês vão me trair, eu vou estar 3 dias no seio da terra como Jonas, no ventre da baleia, mas o Filho do Homem vai vencer. Senhor Jesus, dá-me um coração benevolente, que saiba reconhecer a tua origem divina. Jesus, nós queremos te pedir nesta hora da misericórdia. De fato, Senhor, nós já temos tantos sinais, tantos milagres, mas há tanta necessidade, Senhor. Como eu estou vendo aqui a Heloíse, lá de Brasília, Distrito Federal. Padre Reginaldo, tenho ouvido o seu programa pela internet, com minha mãe e minha filha. Ouvimos suas missas pela parabólica aos domingos. Padre, ouço o Senhor falar, pedir que intercedêssemos pelos necessitados. Eu tenho uma ferida na perna. Eu peço, faz 15 anos, peça a Jesus que cure essa ferida. Assim, há tantos que sofrem, há tantos que estão na mesma situação da Heloísa, lá de Brasília, Distrito Federal. Mas então, intercessores, levantem a mão. Vamos clamar esse Deus que tudo pode. Vamos clamar esse Deus do impossível, que cure a ferida desta filha lá de Brasília, Heloísa, e tantos outros que estão com o mesmo problema ou outras enfermidades. Deus, cujo nome tem poder, Deus, que está acima de toda a ciência humana, da medicina mais avançada, Senhor, estenda a tua mão, curai os enfermos, restitua a saúde. Senhor, nós não pedimos por curiosidade ou por falta de fé, mas é porque teu povo necessita. Há tantos que estão flagelados num leito de dor, presos numa cadeira de roda, enfermos num leito de hospital. Use de misericórdia, Senhor. Que teu poder é infinito, Senhor. Sou ovelha amada. Jesus, estenda a tua mão e abençoe os remédios, que eles possam dar o efeito a que foram prescritos. Abençoai a roupa que está sendo colocada em frente ao rádio. Não é a roupa em si, Senhor, mas é a pessoa a quem pertence. Traga de volta para a luz. Abençoai a água e todos os objetos. Cura a alma, Senhor. Alivia a dor. Que a bênção de Deus recaia sobre todos nessa hora da misericórdia. Que a bênção de Deus ajude quem está com quimioterapia, quem está sofrendo os efeitos de um tratamento de câncer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós que vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.